André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Chama no piseiro, papai. Isso é delírios no piseiro. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Gastei contigo meu auxílio, comprei duas eslovas pra gente tomar. Na pop vermelha tatuagem, eu conheci de longe. Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você. Auxílio, comprei duas eslovas pra gente tomar. Tô te esperando aqui num bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Na pop vermelha, tatuagem, eu conheci de longe. Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar. Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Vem! Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia.